apaixonei. Mas sem se entregar. Música de vitória, dobrados de louvor. Coroa quem outrora era um mero sonhador. Música de vitória, eu tenho que cantar. Tanto que eu já chorei, mas sem se entregar. Música de vitória, dobrados de louvor. Coroa quem outrora era um mero sonhador. Não consigo entender como eu cheguei aqui. Não foi tão fácil assim, não foi tão fácil assim, yeah. Entre bemóis e sustenidos, um sonho impossível. Possível, não foi tão fácil assim, yeah. A mesa com meus inimigos, sozinho. Quantas vezes eu não já perdi pra mim, yeah. É música de vitória, pesa na garganta. Reviravolta, orgulho em chama. Ela uê, ela uê, ela uê, ela uê lá. Quantos cantos, quantos prantos, de quantos cantos pra cá. Música escrava cantada no barco, embargo, sofrido, gemidos. Um laço, um rastro, uma raça transportada. Lágrimas da voz, dos olhos, dos mares, dos porões. E a voz, fazendo a chibata cantar. E nego chorar, cantar, cantar, cantar. Pra se libertar, quinta nota, orquições e lamentações. Se sai poesia dentro dos corações, multidões, só guerreiro, leões. De sofrimento, lições, no suor, inspirações. Tem que ser Gedeão, meu escudo é o coração. Ele bate, faz o som, não desafina o tom. Meu tom da pele, meu bom. Visto de corpo e alma, visto o que é sofrer. Vai derrota, vem vitória, valente, vamos que vamos, vamos vencer. Vamos vencer. Não consigo entender, não consigo entender como eu cheguei aqui. Não foi tão fácil, não foi tão fácil assim. Não foi tão fácil assim. Atravessar o Atlântico, aquele mar. Entre bemóis e sustenidos, um sonho impossível. Possível, não foi tão fácil assim. Na mesa com meus inimigos, eu sozinho de novo. Olhei no espelho, só eu. Aproveitei, lavei o rosto, pensou que eu não ia chegar. Um lugar meu pra morar, um cantinho para orar. Para secar, já ouvi nego falar. O neguinho não sabe cantar, mas quem sou eu pra julgar? Tem ouvido pra escutar. Ela, ela, ela, vitórias pra proclamar. E no ar que carregou o meu povo pra cá. Leva a tristeza pra lá, vai meu brado de louvor. Se hoje canto vitórias, louvado seja o Senhor. Ela, ela, ela, como é bom cantar. Deus sabe que chorei, mas sem me entregar. É música de vitória, pesa na garganta. Revira a volta, orgulho em chama. Eu vi todos te tratarem como escolha. Acompanhei a sua trajetória. Egito, deserto, Canaã, Babilônia, África, porão, navio, Brasil, colônia. Chicotes, correntes, quilombos, senzala. São marcas que o tempo